Ele não conta a história bonita que você ouve por aí. Ele troca uma ideia através da música. Ele denuncia a injustiça que o meu povo vive. Ele conta a vida do crime, ele fala da violência. Ele acredita em Deus. Ele não faz apologia ao caminho errado, não. Ele simplesmente diz a verdade e conta o que vive todos nós da periferia. Ele é odiado por aqueles que não gostam de ouvir a verdade. A elite odeia, as vacas faz cara feia. Ele luta para que o povo daqui tenha uma vida melhor. Dos boy ele não tem dó. A televisão ignora o que ele fala, não quer nem ver sua cara. Mas ele é admirado e respeitado. Ele é a ideia quente do malandro de atitude. Ele é a voz do gueto, dos moleque, das minas, do povo da periferia. O som da favela, dos loucos, dos pretos. Ele é a nossa música. O nome dele é rap. É gente da gente. É quente. Não sou punk, não sou elegante. Eu rimo as fita louca da vida. A elite aqui não tem chance. 3.4.0 turbinado pra você, representando quem sou. ND, muito prazer. A vida anda, eu canto, eu sigo, eu vou na bota. Pra mim tanto faz, se você gosta ou não gosta. O rap é a vida que vive a periferia. Verdade é verdade, não é apologia. O som que se odeia é o canto dos loucos. Não é trilha de novela, é som de quem é favela, é som de drão dos parceiros. A rima do rap é um terror pra elite que quando ouve não esquece. Aumenta a fé do meu povo triste. O rap ensina que Deus existe. O rap é periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos. Eu sou periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. A voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. Os metido a bonzão, não quer ouvir palavrão. Quer ouvir que a vida é bela, mas aqui não é isso não. A rima que se ouve aqui não é demagogia. É o ritmo que canta a vida da periferia. Avisa sua gente aí que aqui é foda. O rap não é comédia, não é santo, não é moda. É sem lero lero, é realista, pode crer. Eu sou do gueto, é pesadelo pra você, é o veneno da cobra cascavel pra acabar com a sua raça, que odeia nosso povo e quer ver nossa desgraça. Mas a música da periferia é resistente igual a fúria do vulcão. É quente, sem dois pra lá, dois pra cá, sem tititi, blá blá blá. É verdadeira pra sua raça tremer e gelar. O som é de periferia, é a voz do gueto, é o som de favela, dos loucos e dos pretos. Eu sou periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. Eu sou periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. Sua música é foda, que o rap é mó bosta. Mas pra mim tanto faz, se você gosta ou não gosta. A trilha sonora do povo da periferia. A ideia é quente, não tem patifaria. O som do gueto canta liberdade de expressão, a nossa vida. E várias fita louca dos irmãos que se diz aqui na TV não dá ibope. A rima da verdade deixa muita gente em choque. A música do povo é assim. Não há muito motivo pra sorrir. Seus tipo fala mal, sua vaca faz cara feia. Que se foda. É, se você odeia o rap, a música do povo da periferia. O povo esquecido que não tem tanta alegria. Mas tem a música mais forte, a defensora da favela. De Martin Luther King, do Brasil e de Mandela. Eu sou periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. Eu sou periferia, a voz do gueto, o som da favela, dos loucos e dos pretos. A voz do gueto.